Alô? Alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá, amigas e amigos que nos ouvem. O disco do dia de hoje traz Pedro Luiz com seu álbum Tempo de Menino. Começamos nosso programa com a música título, composição de Pedro Luiz, com a participação do figuraço, o amigão do Roberto Erasmo Carlos. Alô, Tijuca, você tá no cancioneiro, desde os sambas de terreiro até o pop nacional. Tim Maia, Jorge Ben, Erasmo Carlos, eu, o Aldir e o Roberto fazem seu manancial. Buscar a redenção por meio da canção é mais que obrigação, é possibilidade. Pro bairro, tradição, história da nação, vir contrabalançar o peso da bela e terrível cidade. Divino, insano, tempo de menino é muito mais humano. Participações valiosas estão presentes no disco. Além de Erasmo, Milton Nascimento também comparece, dividindo a música Embora, parceria de Pedro Luiz e Zé Renato. Vestiu branco e foi-se na ladeira, fez da rima sua companheira, teve dó de não voltar, seguiu só pela canção. É que o verso foi seu salvamento. Eita mundo besta sem porteira ou solução, situação não tá pra brincadeira. Tanto nó pra desfazer, tanto blue no coração, mas o mundo tem merecimento. Embora pra sorrir, e oh, embala pra dançar, e ah, entorna, e o choro bom faz florescer. Pedro Luiz traz um disco solo e autoral, sem a parede, sem o monobloco. Apesar de seus companheiros nessas duas bandas estarem sempre por perto. Dizer que não foi bom pra mim, fingir que não aconteceu. Parcerias musicais inesperadas recheiam o álbum. Além de Zé Renato, o guitarrista e compositor Ricardo Silveira compôs com Pedro Luiz o samba Na Medida do Meu Coração. São coisas que jamais farei, não cabem na medida do meu coração. Um dia o sol esclareceu que a vida é mais que uma paixão. Sorria, o tempo me falou, seu amanhã já começou. Eu visto as notas da canção com versos na medida do meu coração. Pra bom entendedor, meia palavra paz. Tá, de Pedro Luiz, Roberta Sá e Carlos Renó, é mais uma faixa do disco do dia de hoje. Por onde você passa o ar, você impede. Não tem medida a sua sanha imediatiz. Não tem limite o seu sonho consumir. Você deixou na mata uma ferida expós. Você descora as cores dos corais na cós. Você aquece a terra e enriquece a cruz. Do roubo do futuro e da beleza ao luz. Mas de que vale. Tempo de Menino, disco solo de Pedro Luiz, um lançamento da MP B, distribuído pela Universal Music, pode ser encontrado nas melhores lojas de disco. Informações sobre o artista no telefone DDD 21 2392 2092. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.